Insano! E aí, DJ Meleca? Fala, DJ Caverna. Sabe qual que é a nova onda do momento, compadre? É claro que não, pô. É o incesto insano. E pra tu que tem a mãe gostosa, aí pra tu que tem o pai saradão, aí pra tu que a tia é safada, aí pra tu que quer meter o pirocão, incesto insano. Chegou mais cedo em casa, viu a mãe de sutiã, tirou sua calcinha e comeu sua avelã. Chegou mais cedo em casa, viu a mãe de sutiã, tirou sua calcinha e comeu sua avelã. Incesto insano, mexe, remexe, esprega até o chão, requebrando a vagina na piroca do irmão. Mexe, remexe, esprega até o chão, esfregando a vagina na piroca do irmão. Mexe, remexe, esprega até o chão, requebrando a vagina na piroca do irmão. Mexe, remexe, esprega até o chão, esfregando a vagina na piroca do irmão. DJ Meleca e MC Caverna. www.fodase.com